faria, meu benzinho, te dizer. Onde andará você? Venha logo, se não me saudar, eu vou morrer. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Hey! Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, se não me solta, que eu vou morrer. Hey! Será que você não tem dó de mim? A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, se não me saudar, que eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, se não me saudar, que eu vou morrer. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Hey! Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver.